deixou no poste, sua cabeça pendurada na velocidade do ninho, se espalha epidemia. Em vez de um pente em cada casa, uma granada argentina, né? Boletim da Al Jazeera, faixa de Gaza. Quatro mortos na barca, de antiaérea perfurado, cativeiro com a família do diretor do CDP. Liberta minha quadrilha, todo mundo vai morrer, aqui o exército protege. Turista com fuzil que vem batendo punheta atrás de prostituição infantil. 5 bilhões é a premiação do show do milhão da vida real. É a cifra anual do narcotráfico nacional. Por ela o menino entra pra lista da corte americana. Vende pro Elvis, John Wayne na Casa Branca. Entre malária e febre amarela, quero ser Pablo Escobar. Que com pó deu uma cidade pro seu povo morar. Acima que fosse do Brasil, escrevia no livro. Revolução é com Sig Sauer. Fogo seletivo, boy, só entende vendo as cinzas da filha cremada. Com ela contando os pau que chupou na mensagem psicografada. Quantos Drummond na maca de alumínio? Fora da selva tem canibalismo e pobre é o prato do rodízio. Vode jata mosca aqui, do sangue extrai sua proteína. Substância proibida que aqui não dá dope, não sai na urina. A mosca que se alimenta de mortos, boa de jato. Sua proteína tá no sangue do menino soldado, filho da puta, flutuando no abismo das almas perdidas. E qual é caixão de polícia uru, come inseticida. Mostra que se alimenta de mortos, voa de jato. Sua proteína tá no sangue do menino soldado, filho da puta, flutuando no abismo das almas perdidas. E qual é caixão de polícia uru, come inseticida. O boy dia 20 de novembro não é feriado, mas tem um ponto facultativo que eles estão acostumados. Moleque descalço apontando fal, que no psico fecha escola, banco, planalto central, status pro arquiteto. É ser do clube seleto que ostenta a policy de segurante sequestro. No topo da cadeia alimentar, um burro que pendura diploma. Na parede do túmulo tem chip do pé até o último fio de cabelo. Aparato James Bond contra um pesadelo. O filho da doméstica com a senha da conta, bunda artefato na boca, 1, 2, 3 e detona a bomba. Alô, Ivo Pitão que faz um transplante facial. O ladrão jogou alto, é queimadura de terceiro grau. Traz prótese pra perna, o tiro deu hemorragia. Pra eu dar um passo em 10 anos de fisioterapia. Eu sou pirotécnico de traçante tipo Times Square. Mostra que não é um choque que o moleque quer. Profeta indesejado, sem pai quando nasce. É um sonho ser chefão no RDD de Bernardes. Vira planta carnívora, semente regada com sangue. Faz socialite sem elástico, fazer bank jump. Madame, não sou perito, mas sei o laudo do seu luto. Mas vale o torturador morto que mil discursos. A moça que se alimenta de mortos, voa de jato. Sua proteína tá no sangue do menino soldado, filho da puta, plantuando no abismo das almas perdidas. E qual é caixão de polícia uru, come inseticida. A moça que se alimenta de mortos, voa de jato. Sua proteína tá no sangue do menino soldado, filho da puta, plantuando no abismo das almas perdidas. E qual é caixão de polícia uru, come inseticida. Qual veredito do juiz que censurou facção pra canção do Cooper do Pop quando sai do batalhão? Bandido favelado não se varre com vassoura, se varre com granada, fuzil, metralhador. Um CD-ROM do Mengele em vez de massa cinzenta. Explica 6 de cada 10 com tiros na cabeça. Dados da América que não preserva a vida, com bala de borracha, raio que paralisa. Rasga a garganta pra ele respirar. O doutor tira o projeto na mira da HK. Avisa a mãe que o médico fez tudo o que podia, mas a G3 explodiu, fígado avesicular. Não queria sua coroa, e sim a moça ao vivo esfregando. Piso no capítulo, heróis não matou Cristo, matou crianças até 2 anos. Aqui foda-se a faixa etária, o rico segue o plano. Faz uma beca emparelhar com carro oficial. Aí senador, plau plau e jornal nacional. Já foi diretor de presídio, a prefeitura na guerrilha. O próximo é o herdeiro de quarto de milha, que o pai compra inseto necrófago. É teu chassi pinado e científica juntando os órgãos. Sua luta não é contra a faixa, porta-avião, é contra o menino que nem aguenta ouro na sua mão. A moça que se alimenta de mortos, voa de jato. Sua proteína tá no sangue do menino soldado, filho da puta, flutuando no abismo das almas perdidas. E qual é caixão de polícia uru, come inseticida. A moça que se alimenta de mortos, voa de jato. Sua proteína tá no sangue do menino soldado, filho da puta, flutuando no abismo das almas perdidas. E qual é caixão de polícia uru.